Lança-chamas com Zipol, Octopus, um dos temas do álbum de 82, que passaremos ainda nesta edição de hoje, descanso, depois de uma série de três mini-programas cheios de modo rap. Mais um ano cheio para os de Judas Priest, este de 84, pelo menos avizinha-se, ou adivinha-se, tanto pela força de Defenders of the Faith, como pelas crónicas dos espetáculos que alguns têm tido a sorte de presenciar, da banda do Rob Halford e da forma plena em que o grupo se tem exibido. Dois temas de Defenders of the Faith no lança-chamas de hoje. Apenas a gratificação de um erro não foi Some Heads Are Gonna Roll, o segundo título, mas sim Eat Me Alive. Já no próximo fim de semana, 11 e 12 de maio, a primeira data em Lisboa, pavilhão do Bolenços, segunda no Porto, pavilhão Infante Sagres, Diamond Heads. Peace at all. When faça chamas os Diamond Head e um excerto do álbum Canterbury, terceiro do grupo que nos visita no próximo fim de semana para duas datas, Lisboa e Porto. A Lança Chamas já à parte final da edição de hoje, retomando a passagem de destaque que tínhamos prometido para Cozy Powell, Octopus. Chamas Cozy Powell a solo, ainda com a colaboração de alguns dos seus já amigos habituais, John Lord, Mel Galley, Colin Atkinson, Gary Moore e Don Airey. We'll be right back. altura para despedir aqui no Lança Chamas, 18-19, aos sábados FM, história do comercial. Cozy Powell e ainda os Blue Icicle. Boa tarde.